Soldado Xanef 6224. Xanef 6224, completa final, chame torre 186, toma posse. 186, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Xanef 6224, uma milha do externo, para embaixar de trabalho. 6224, autorizado pouso pista 10, 120 com 10 máximo. Tive pouso na 10. Para o táxi, eu chamei a 6313, 155 a bordo, 4 horas da Leão. Agora chama pronto, Oxenaia, frequência 118612, 1013 o ajuste. 1013 o ajuste, vai chamar pronto no posto de terra, 118263, zona 3, boa noite. Confins, aguarde cópia. Aguarda. A Lima tem o 6313. 4 no Solar 50, direita Alfa Índia, portão 01. Direita Alfa Índia, portão 01, 6224, boa noite. Pode manter essa frequência, boa noite. Manter a sua frequência, 6224. Salve, Salvador, boa noite. Portão 3305? Acerto. Aguarde cobre registro. Decolagem 6313, 120 com 10. Autorizado decolagem 0313. 47, pronto cópia? Vamos para a cópia. 47. Autorizado nível 340 para Guarulhos, a rota para o Whisky 50. Decola da pista 10 com curva direita, saída da E, Lida, após Lida, Bidev 119.8 e aciona 5163. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Uber Whisky 50, demora da 10 com a direita, saída da Euleda Bidev, 198 controle, 163 é o trem Mônica Bidev, 6747, posição 3. Estamos pronto, 6747. Camarão. 4209, cópia. Já siga. Autorizado 360 com fins, a rota conforme plano de voo. Decolagem no zero direita, da Euleda, após Leda Bridge, após Bridge, apesolou no meia. 119.8, 5173. Gente, autorizado com fins, 360 e a rota do plano de voo. Decolagem no zero com curva direita. Saída de Israel, após Leda, após Bridge, apesolou no meia. Controle 119.8, 5173 no 4209. Correto, azul, chão pronto. Amarelo. Oh. Azul, muito obrigado. Três, três, zero, cinco, pronto pra cópia. Três, Salvador, chané, meia, três, zona, três, decolado, da El. CIF 330, a rota pelo ISC 58, decolagem no zero esquerda, Puka Aru, 1198-5174. Baixa autorizada para o de Leda, suba para o nível 360. Boa, Leda subindo para 360, 63, zona 3. Puka, Transão, Aracaju, 19-8, controle, 5874, transponda para... Afirmativo, 5174 transponder, confirmando o nível 330. Chame para congestionamento 3305. 330, obrigado. 330. Salvador, boa noite. 3178, Cinta Romeu. 8 autorizado, chame táxi. Para 2000 pés, ajuste padrão, informe estabilizado no final ILS. Descendo para 2000, ajuste padrão, 3178. portão 4. Autorizado, chame táxi 3305. Chama lá o táxi 3305. Três horas de 10 até amanhã, até na Galeão. 09, 3 e 10, Galeão. Do ponto de espera, chame pronto, táxi via Juliette Alfa, a torre 186, 1003, o ajuste, um bom voo, 4209. Juliette Alfa, torre 186, 1003, obrigado, boa noite. Oxoné 6313, chamada Recife, frequência 125.1 e alterna 133.25. Recife 125.1, alternando 3325, Oxoné 6313, boa noite. Boa noite. Controle, autorizaria approach Duna para o 3178? Autorizado Duna, TAM 3178, informe no localizador. Duna na proa, informará o localizador, TAM 3178. Autorizado a linha decolar azul, 120 graus, 08 nós. Solo Salvador, tá 3305 para o táxi com 5959 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos alternando Natal. Espera, chame 18613, ajustado 3305, livre táxi. Livre táxi de Comi 39, Oceano 3, 3, 0. Salvador, boa noite, tá 3305. Então 3305, Lima, tem pista 10. Lima tem 1-0, tá 3305. Obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4209. Boa noite, Azul 4209, contato radar, suba para o nível 360. Liga-se, Salvador 360, 4209. Tan 3178, no ILS. Tan 3178, completa final, torre 186, tomou pulso. 186, boa. Falagem 3305-120-089. O 3305 pode manter aqui 10 segundinhos, aliado? Tem tráfego 2 vias pro externo, ok? Informe iniciando. Gente, 71. Torre Salvador, muito bom dia. TAM 31, boa noite. TAM 3178 no ILS. 3178, reporte pro externo. Portarão externo. TAM 3178, passando externo, baixar travado. Afirmativo, 3178, aguardando pista livre. Guardando. Autorizado pouso, 120089. Leve pouso para o TAM 3178. Os 305, 198, prossegue, movou. Obrigado, bom, boa noite. Bandeirante, Titan 3305, decolou na Fuca. 3305, boa noite, contra o radar, subiu para o 330. 330, 3305. No solo aos 09, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 7. Desce para dentro. Azul 4209, chama agora Recife, frequência 125 decimal 1 novo. 251, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, chama Salvador, boa noite, Oxumero 6224. 6224, boa noite, para Aracaju, pronto cópia. Pronto cópia, sentido Romeu. Aracaju 190, direto, decola da pista 10, esquerda, Puca, Aracaju, 198, e aciona 5402, Oxumero. Autorizado Aracaju direto, 190, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, controle 119,8, transponder 5.